fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam ao vento, que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois que atire a primeira pedra essa noite quem nunca mentiu por amor. Tempo que durou, não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me pare tu rádio se tem medo, tu arrependido em mim inteiro. Saibas que não sou mais aquela que roubaste um beijo. Felipinho FB. Porque chorasse você não me amava, eu sempre te amei, você me enganava. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ficava louco quando me tocava, eu inocente sempre, sempre me entregava. E tudo porque te amava, eu não quero mais sofrer. E o meu nome tem te esquecer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Se não me peça pra esquecer. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Na, na, na, na, na, na. Em casa leio o livro, viro páginas de diário. Só assim é que eu consigo esquecer do amor que quase me dominava. Só agora eu consigo respirar. Escute agora, eu não quero ser um grosso. É que hoje eu me arrependo por chamar. Que eu me arrependo por Pinho FB. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. A galera com seus agitos alucinantes. Felipinho FP, detona meu DJ. Sabe por que eu voltei? Tá gostando, né? Não tinha como, Felipinho, viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Põe no 18 e coloca essa galera. pra cima. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Essa paixão, não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói essa traição. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo o mesmo homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Gente, bora que o rock aqui é doido! DJ Filipinho! Filipinho! Filipinho FP! Aqui! Me abrace forte, não diga que eu fiz. Joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer. FB. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Tocando as marcantes. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente. inocente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Filipinho, Filipinho, Filipinho FP, tocando as marcantes no 14, DJ, e bota a concorrência pra dançar. Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais viver assim, a noite cai, não te encontrei. FP, aceita e respeita. Amigo, diz que não vai mais. Amor, inspirando a galera com seus agitos alucinantes. Felipinho FP, detona meu DJ. Tá gostando, né? DJ Felipinho FP, a mil graus. De você não tem valor. Super pop é guia de fogo. Nessa canção venho te dizer que as louras da treta são apaixonadas por você. Por você. Uhul! Novo fã clube, já não me deu as louras da treta. Com elas ninguém pode. Metralha aí, DJ Alice e Juninho. Que as louras da treta são malucas pelo super pop. Novo fã clube, já não me deu as louras da treta. Com elas ninguém pode. Metralha aí, DJ Alice e Juninho. Que as louras da treta são malucas pelo super pop. Jurandir, vamos colocar o Antares? Tá ficando doido, Brasil? Comigo é no gogó. Felipinho FP. A mil graus. Jurandir. A voz que faz a melodia. Passa um filme na minha cabeça quando penso em você. Uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Um sentimento de amor nasceu em mim. Depois que te o show das marcantes com o DJ que

te amar. Só quero te amar. Sentir o calor do seu corpo, me envolver com os seus beijos, vem me faz sonhar. Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou comigo e sonho, vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Edson vai arrasar o meu coração que só faz chorar. Felipinho FP, toca aquelas marcantes que só você sabe, meu DJ. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Tique, tique, taque. Tique, tique, tique, taque. Tique, tique, taque. Tique, tique, tique, taque. Banda Amazon. DJ Felipinho. Hoje acordei. Vou pra

né? Filipinho FP, põe no máximo, brother. Aqui é no máximo, sempre. Agora te peguei de jeito, não te quero mais. Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz. O tempo passa tão depressa e eu não quero me prender. Você entrou na minha vida como um furacão. Pensei que fosse amor tão puro, era ilusão. Não adianta se humilhar, pois eu não quero mais você. Filipinho, Filipinho FP, DJ Filipinho. Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embora quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e povão. Então DJ Zé, LC e Juninho são show. Avalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando uma batida, a galera vem virar. Mixando uma batida, põe o povo pra mexer. DJ Zé, LC e Juninho arrebentam, mandam ré. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Filipinho, tu és o meu rubi, rubi. Filipinho, eu sou.